pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Puxa, M10. Primeira proposta que eu fiz, ela não aceitava. E a segunda eu nem tentei, mas vi ela recusar vários do meu lado. Te fiz convite, me leva embora pra casa. E um dia de cada vez, mas eu sei que sua hora tá marcada. 2018 ano, a nova Discovery. Passou dois anos, 2020 vem lá. Quem diria que o menor de ontem é de ontem, o menor que você vai casar. Fato lá, quero você bem perto, porque de longe eu enxergo meu pin. Às vezes que eu fiquei com medo, foi você que tirou ele de mim. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Tem que respeitar a empresa, a farmácia do trabalhador usarense. A farmácia do trabalhador de São Paulo. Tem que respeitar. Portal do A proposta eu fiz, ela não aceitava. E a segunda eu nem tentei, mas vi ela recusar vários do meu lado. Te fiz convite, me leva embora pra casa. E um dia de cada vez, mas eu sei que sua hora tá marcada. 2018 ano, a nova Discovery. Passou dois anos, 2020 vem lá. Quem diria que o menor de ontem é de ontem, o menor que você vai casar. Fato lá, quero você bem perto, porque de longe eu enxergo meu fim. Às vezes que eu fiquei com medo, foi você que tirou ele de mim. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido.